A sua rádio, onde você estiver. A personalidade assemelha-se a um perfume de qualidade. Quem o usa é o único que não o sente. Gilbert Sesbron. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, ouvintes do Mulheres Transamérica. Eu estou aqui junto com a nossa convidada, aguardando a sua participação. Vamos tomar o nosso cafezinho, vamos nos preparar para o almoço e o melhor, ouvir música e bater muito papo. Quero então apresentar a nossa convidada, gente. O nome dela é Thaís Trêmia, ela trabalha com fragrâncias, mas ela é formada em farmácia e tem especialização em perfumaria. Então sabe quando a gente entra no ambiente e tem aquele cheirinho bem gostoso que diz tudo do lugar? Enfim, essa é a especialidade da Thaís. Olha só, ela trouxe pra gente sortear um kit de home spray e difusor. Super lindo, um cheirinho de baunilha delicioso. Quer participar? Corre lá na nossa fanpage Transamérica Foz e coloca a hashtag Eu Quero ou no nosso WhatsApp. O telefone você lembra, né? 988282828. Você pode ligar aqui na rádio também. 30-28-28-28. Para isso, então, vamos lá. Bom dia, Thaís. Bom dia, tudo bom? Bem. O brinde ali é super lindo, né? As ouvintes que ganharem vão ficar maravilhadas com o cheirinho que você trouxe pra gente. É, com o cheirinho, com a embalagem pra decorar o ambiente também, que essa é a função também do difusor, né? Não só perfumar, mas decorar o ambiente, deixar ele mais charmosinho. Ai, que lindo! A gente tem o hábito aqui, Thaís, de colocar todos os dias uma cantora. E a gente fala da vida dessa cantora e toca várias músicas da cantora. Mas como legal. Esse mês é o mês das mulheres, a gente tem feito uma homenagem diferente. Então nós temos tocado músicas de cantores diferentes, que levam o nome de mulheres. Uhum. A música que a gente vai ouvir agora, talvez quando você era mocinha assim como eu, você acabava ouvindo nas bagunças assim pré-carnaval. Mila do Netinho, conhece? Ah, conheço, claro. Pois é, então a gente vai ouvir e viver esse tempo aí de nostalgia. Mulheres Transamérica. Você, na praia, num barco, num farol apagado, num moinho abandonado, em uma grande alva astral, lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você, na Ilha do Sol, na ilha. Atrás na ilha. Mulher Entrevista. Muito bem, ouvintes. Publiquei ali no nosso Face agora uma imagem do difusor que a Thaís trouxe pra gente. Super lindo. Continuem participando com a hashtag Eu Quero. Quero mandar um beijo, então, pra Regiane Marques, pra Carmen, pra Márcia Crespim, pra Andréia Menezes, que estão participando com a gente. Isso mesmo, participa. Mas vamos ao bate-papo, né, Thaís? Vamos lá. Como eu expliquei para as nossas ouvintes, você é formada em farmácia e fez Isso. essa especialização em perfumaria. Isso. O que, que aconteceu para esse desejo surgir na sua vida? O que, que você pensou, é com fragrância que eu quero trabalhar? Olha, é até engraçado que eu era pequena, nem lembro, eu devia ter, sei lá, uns 5 anos. E a minha avó, eu tava brincando, assim, minha avó falou assim, ai, que linda, ela vai ser médica. Eu acho que devia estar brincando com uma boneca, cuidando, assim. Uhum. E eu falei, não, vó, eu vou vender Natura, sabe? Eu sempre gostei muito de perfume. Uhum. No colégio, eu lembro, eu era menina, 12 anos, eu já usava Carolina Herrera, aqueles perfumes fortes. Eu sempre gostei muito. Uhum. E eu acho assim, essa, não só eu acho que muitas mulheres, né, a maioria das mulheres se encantam por esse mundo. Uhum. E eu coloquei na minha cabeça de que eu gostaria um dia de trabalhar com perfume, de fazer, de trabalhar com perfume. E aí eu fiz farmácia justamente, porque assim, eu pesquisei um curso fora, pra isso eu precisava ou fazer farmácia ou fazer química. Uhum. E na cidade o que a gente tinha era farmácia, então eu falei, ah, vou fazer farmácia também, que é uma área mais ampla, né? Uhum. E aí fiz farmácia, daí busquei fiz a pós-graduação em São Paulo, na Oswaldo Cruz, que é, né, em perfumaria. Fiz também um curso uma semana no Vale do Loire, na França, com um francês, um perfumista francês. Ai, que chique! É, então. Esse ano também vou estar fazendo um curso em São Paulo, com uma perfumista também lá. Então você continua se aperfeiçoando. Continuo, e melhorando a tua ligação com as fragrâncias. Isso mesmo, aham. Uhum. Porque, assim, buscando um cheiro que agrade, porque é bem complicado. O que é doce pra mim não é doce pra você. Uhum. Então, assim, eu tô buscando fazer uma linha que atenda, assim, sabe? As mulheres, em especial, né? Homens, não que homens eu não atenda também, mas, assim, a mulher que busca mais enfeitar a casa. Então, assim, buscando cheiros que agradem a maioria, assim, uhum. mesmo tendo baunilha, alecrim, que são os mais conhecidos, que as mulheres gostam. Mas sempre buscando novidade, né, melhorando o produto, embalagem, enfim, conhecimento. Uhum. Até onde eu entendi da nossa primeira conversa, você tem duas frentes de trabalho. Uma que é uma linha que leva o seu nome e você daí já tem todo o material pronto, que é esse que, por exemplo, a gente vai estar disponibilizando enquanto um brinde, e tem uma linha personalizada. Isso. Tem mais opções ou a base são essas duas e daí depois abre? Então, eu trabalho assim, como você disse, tem essa minha linha que eu trabalho com o meu nome, com a minha marca. Mas mesmo essa linha eu faço bem artesanal, eu faço bem, assim, direcionado, sabe? Eu mudo, não é aquela embalagem, não vai ser sempre a mesma embalagem, sabe? Eu sempre procuro, sei lá, ver de acordo com a pessoa ou com o ambiente que ela vai colocar o frasco. Eu sempre dou um toquinho especial, sabe? Aí eu trabalho com personalizado. Se você quer dar um presente pra uma amiga com o nome dela, sabe? Ou alguém que tá vindo de fora, você quer deixar um presente no hotel. Pra sua mãe, no Dia das Mães, fazer um difusor e um home spray com o nome dela pra ela deixar na sala. Uhum. E eu trabalho também com lembrancinhas. Então, assim, pra nascimento de bebê, pra maternidade, né? Ou pra chá de bebê, um aninho do bebê, da criança. E casamento também. Eu faço a lembrancinha do casamento, das madrinhas, dos padrinhos. caixas, né, que vem os kits dos aromatizadores. E aromatizo o evento também. Eu faço aromatização do casamento, né, na entrada do casamento, os banheiros aromatizados com o mesmo cheiro. Vamos supor que as madrinhas receberam no convite. Uhum. Aromatizo o convite já do casamento com a mesma fragrância. Então, assim, porque o cheiro está totalmente ligada à memória, né? Então, assim, a pessoa, ao receber um convite aromatizado, ela já vai ter uma sensação agradável. Ao entrar novamente no salão e sentir a mesma fragrância, ela vai... Sabe, vai, nossa, olha que interessante. E aquilo vai ficar na memória. Um dia, quando ela estiver em outro lugar e ela sentir alguma fragrância, alguma nota, algum cheiro parecido com aquele que tinha no convite, que tinha no casamento... Vai puxar a lembrança. Ela vai puxar a lembrança e falar, nossa, olha, esse cheiro parece com o do casamento. Uhum. Sabe, é bem legal, assim, esse trabalho de aromatização. Que legal. Vamos seguir falando dele, mas antes vamos ouvir mais uma música. Se chama Mona Lisa, do Jorge Versilo. Mulheres Transamérica. Mulheres Transamérica. Muito bem, participem então com a gente na nossa fanpage Transamérica Foz com a hashtag Eu Quero para concorrer aí o kit home spray. E através do WhatsApp também, 45 98828 2828. Lembrando que a ganhadora tem de hoje, sábado, até sábado que vem, dia 25, às 9 da manhã, para vir retirar o brinde. Caso você não venha nesse tempo, ganhadora, nós vamos colocar ele novamente à disposição para sorteio. As amigas vão adorar. Muito bem. Thaís, existem várias formas, vários vidros, várias maneiras de apresentar os difusores. A forma que você trouxe aqui pra gente, por exemplo, ela tem algum sentido do porquê ser assim, do porquê você escolheu assim? Como que você monta a estética do teu produto? Então, na verdade, hoje no mercado existem várias opções de frascos. Uhum. Eu busco, eu peguei uma linha de uns 4, 5 frascos pra trabalhar. Esse que eu trouxe, eu gosto bastante, porque ele tem uma área pra gente trabalhar de adesivo, embalar, fazer uma embalagem bem bacana, uhum. né? Uma amostragem. O personalizado desse frasco fica bem legal, porque a gente consegue, sabe, deixar o nome da pessoa bem aparente. Então, assim, na verdade, eu busco frascos do meu gosto, que eu gosto, uhum. né? Que, assim, que eu vejo que ficaria legal no ambiente, porque a gente tem N possibilidades, né? Existem bastante frascos em PET, eu trabalho só com vidro, que eu acho que que agrega uma beleza também, né? E os difusores, eles têm é normalmente madeira, né? Não sei que material é. Isso, os palitinhos. Esse é um lançamento, ele é um difusor, é uma vareta branca, uhum. tem ela na cor preta também, fica bem bacana. E, nossa, o cheiro nessa vareta, ela não é madeira, Rafa, como as outras, mas ela difunde, assim, de uma forma bem bacana. Bem até mais interessante do que a de madeira, sabe? E qual é a diferença de ter os palitinhos ou ser um spray automático? Então, o difusor de varetas, ele, como eu falei até no começo, além dele perfumar o ambiente, ele decora. Uhum. Então, assim, por isso tem que fazer um negócio bem bonito, porque ele também é decorativo. Sim. Na verdade, eu costumo dizer que ele é quase mais decorativo até do que, assim, pra perfumar, né? Porque ele funciona bem num lavabo, num escritório, sabe? Uma sala de 30 metros quadrados, assim. Ele não é para uma sala grande, um ambiente grande. Ele não tem essa explosão. A fragrância não atinge, porque ela é volátil, né? O ar, ela evapora. Então, assim, eu sempre falo, quando eu vou vender, eu sempre falo. O interessante é um difusor e um home spray da mesma fragrância. Que aí o difusor você deixa na sala, num cantinho, que vai perfumar ali em volta dele. E o spray você pode estar usando no ambiente todo, né? O ambiente daí, um ambiente maior, você espirra. Eu gosto de falar para espirrar nas cortinas, nas almofadas, em algum vaso de flor que tiver. Pro cheiro realmente cair em algum local, né? Uhum. Não, não só no ar, porque o ar evapora, abre porta, sai o cheiro. Então, eu acho bacana usar os dois juntos, pra funcionar mesmo. Uhum. E qual é o tempo em média de vida útil da fragrância, né? Eu digo assim, do líquido. Comprando hoje, isso, comprando hoje o kit, olha, depende quanto muito tempo ele dos vai frascos, durar? Né? Porque eu tenho, a gente trabalha com frascos de 50 ml, 100 ml, 200 ml. Então, assim, mas uma média de 2 a 3 meses, assim, ele tá bem. Ah, não é rapidinho, né? Demora porque um tempo. Três meses? E depende muito também da fragrância, sabe? Uma fragrância que ela é mais cítrica, isso até funciona nos perfumes, né? Nos perfumes pessoais. Uma fragrância mais cítrica, as moléculas dela são mais voláteis. Então, ela evapora mais fácil, ela evapora mais rápido. Então, consequentemente, ela vai durar menos. Uma fragrância que ela tenha ela é mais doce, mais adocicada, ela tem um fundo mais amadeirado, as moléculas delas são mais pesadas, então elas evaporam mais demorado, né? Então, vai durar mais. Então, isso no difusor também funciona. Uhum. Então, assim, mas é uma média de 2 a 3 meses, funciona legal o difusor. Que legal. E, assim, na linha personalizada, caso uma empresa te convide a poder elaborar um odor para o ambiente, né? Poder pensar uma fragrância que a empresa queira vincular a imagem dela. Certo. Como que funciona esse processo? Assim como com as noivas, né? Que querem um cheirinho específico para os seus convites. Como que é esse momento de você poder elaborar a fragrância personalizada? Então, o pessoal tem buscado bastante, né? As empresas têm procurado bastante, porque o marketing olfativo hoje não é só moda, né? É funcional mesmo, ele realmente funciona. Nós lembramos 35% das coisas que nós cheiramos e apenas 1% das coisas que nós tocamos, 2% das coisas que nós ouvimos e 5% das coisas que nós vemos. Então, assim, 35% das coisas que nós cheiramos, nós lembramos. Então, assim, as empresas principalmente têm procurado esse ramo, porque realmente faz com que o cliente lembre da marca, faz com que o cliente fique na loja, se sinta bem dentro da loja. Uhum. E, então, assim, a gente tem uma conversa, anota o público, cores da loja, da empresa, logomarca, sei lá, missão da empresa, texturas de cortina, tapete, tudo assim, o que tem na empresa, né? Qual que é o produto, o que você busca, né? E aí com isso eu vou criando, pesquisando, até chegar em algumas fórmulas. Então daí eu demonstro umas 5, 6 fragrâncias para o cliente. E a gente vai trabalhando em cima disso. Então, ele cheira a primeira, não, essa eu não gostei. A segunda, essa eu achei muito doce. Aí vamos para a terceira, a terceira tá boa, mas eu acho que tá um pouco fraca. E assim eu vou conhecendo o gosto do cliente, né? Até a gente chegar em um cheiro só. Mas a fragrância que normalmente sai são as mais doces? Ou é bem variado mesmo a opção de possibilidades de cheiro que as pessoas gostam de comprar? Olha, eu vou te falar que, assim, a maioria das mulheres, inclusive, isso, gostam do doce. Uhum. Tem muitas que falam, mas eu não gosto de doce, eu quero uma coisa mais leve. Ah. Né? Só que, assim, também é muito relativo, porque o doce, pra mim, às vezes, não é doce pra você. Mas eu te digo que a baunilha, né, vamos pegar a baunilha, é um cheiro que agrada realmente, eu acho que 90%, não só das mulheres, eu acho que das pessoas, sabe? E até interessante que a baunilha, a gente falou que está totalmente ligada à memória. E a baunilha, eles falam que remete ao leite materno. Ah, é? E que talvez por isso que a maioria das pessoas gostem, porque é um cheiro que aconchega, é um cheiro que de repente te remete ao colo de mãe, sabe? Aquele aconchego gostoso. Então, assim, talvez pode ser até isso que... Porque tem tudo a ver, né? Na aromaterapia, que não é o que eu faço, eles usam mais pra ir puxando esse lado, né? Então, pode estar ligado até a esse fato. Muito bem. Não deixem de participar com a hashtag Eu Quero na fanpage Transamérica Foz ou através do nosso WhatsApp, que o número é 45988282828 ou telefone fixo. Pode ligar aqui que a nossa queridíssima Lu atende. 3028-2828. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Hoje falaremos no quadro Grandes Mulheres da História sobre a história do perfume. Ao longo da sua história, a relação do homem com os aromas foi se tornando cada vez mais sofisticada. Na medida em que as primeiras civilizações se desenvolveram, as práticas de manipulação dos recursos naturais também se aperfeiçoavam, de modo a se ajustarem aos sentidos da percepção. A prática da composição de perfumes está para o olfato, assim como a arte da culinária está para o paladar, ou a arte da música para os ouvidos. A história do perfume, tal como a história da culinária ou da música, pode dar testemunho de todo um quadro cultural e civilizacional. Os primeiros usos de perfume estavam associados a ritos religiosos, que acrescentavam o uso de vegetais, cujas propriedades naturais continham essências e fragrâncias especiais. O uso no cotidiano para fins de apreciação não ritualística do aroma remete aos egípcios. Vários escritos egípcios documentam o uso de perfumes pelos membros mais destacados da sociedade. Além disso, os perfumes também eram usados no processo de embalsamento das múmias, que demandavam uma grande quantidade de óleos aromáticos. Mas foi entre os antigos gregos que a perfumaria recebeu um tratamento sistemático, tanto na prática quanto na teoria. Muito bem! É sempre interessante poder conhecer a história das coisas que atravessam as nossas vidas, né, Thaís? Sim, ainda mais uma coisa que eu acho, como eu já disse, que agrada a quase a todo mundo, né? Que quem que não gosta de estar cheiroso ou de sentir um cheiro bom, né? Claro. Então, assim, você conhecer a história, e é uma história muito bacana, que a gente vê que é muito antiga. Uhum. E como ela faz parte da nossa vida, né? Então, assim, é muito interessante, realmente. Sim, e tanto que quando a gente fala de perfumaria, é imprescindível não lembrar da França e dos países que acabam sendo mais frio e tem toda a questão daí com a água, enfim. Porque são realmente perfumes de uma qualidade diferenciada, né? Isso, foi em Paris, né? O berço da perfumaria é Paris. Uhum. Graça, estive lá ano passado, é realmente maravilhoso. E estivemos numa grande perfumaria, onde a gente faz um próprio perfume também. Nossa, é assim, é encantador, sabe? E eles usavam o perfume também para, como você disse, é muito frio, então não eram todos os dias que eles tomavam banho, então eles usavam o perfume realmente para disfarçar a odor, né, para se sentir melhor. Então, assim, realmente, os perfumes lá, assim, hoje o Brasil cresceu muito, né, na perfumaria, vem crescendo muito, com grandes perfumes, né, com grandes desenvolvimento de fragrâncias, mas realmente ainda a Europa, a França em especial, tá assim com uma linha, né, bem legal de perfumes, sempre esteve. E é que eu penso que o grande diferencial das linhas que são internacionais para nacional é a fixação. É o que eu, assim, cheiro. Tem vários que eu gosto muito no Brasil. Vou dar um exemplo. Desde mocinha, eu uso um perfume chamado Hora Íntima, da Julie Burke. Eu adoro, eu acho assim um cheiro maravilhoso. Uhum. Mas é o dia inteiro você tem que estar reaplicando, porque a fixação dele não é como, por exemplo, sei lá, hoje de manhã eu passei o Fantasy, né? Pode ter certeza que à noite inteiro eu vou chegar e vai estar aquele mesmo cheirinho ali na minha roupa, na minha pele, entende? E você sabe que isso, na verdade, é realmente o que acontece, a diferença da perfumaria nacional. Eles são poucos os perfumes, os parfums que nós temos no Brasil. Acho que o Boticário tem um ou dois, que é o Lily, não sei te dizer exatamente. Mas assim, e na França, por exemplo, os perfumes franceses, a maioria deles são parfum ou, no máximo, eau de parfum. Agora eles estão fazendo uns eau fresh, que são algumas coisas mais leves. Mas a diferença, então, é essa. Porque aqui no Brasil, o que nós temos é água de colônia, né? Ele é mais suave. Então, por isso que os perfumes franceses, eles falam que duram mais. Porque realmente eles são perfumes, né? Que é a concentração que muda. Ele tem mais matéria-prima do que uma água de colônia. Bom, vamos voltar então à questão dos ambientes, porque falar de perfume na pele é muito bom, mas o nosso objetivo é falar do teu produto, que é super lindo, ultra mega. Mas você sabe que eu também faço artesanalmente, eu consigo fazer perfumes para pele também. Ah, é? Então, se você quiser um perfume com o seu nome, a gente consegue criar junto um perfume para você. Ai, que legal. Ó, ouvintes, isso eu não sabia, vamos falar mais disso. Então, a gente consegue fazer isso sim. E daí funciona também podendo pensar as vontades da pessoa, se ela gosta mais de doce, isso, mais de amadeirado, enfim. É porque tudo tá relacionado. Por exemplo, um perfume, eu quero um perfume mais pra noite, eu gosto de sair, então quero um perfume mais pra noite. Então a gente já pensa numa coisa mais doce, mais sensual, mais oriental. Agora, eu quero um perfume pra ir trabalhar, eu quero um perfume pro dia. Então a gente já pensa num perfume mais leve, mais cítrico, mais suave. Então, de acordo com o que a pessoa procura, com o gosto dela, a gente consegue fazer uma coisa bem bacana. Não sei como é pra você, por você trabalhar com fragrâncias, né? Mas eu sempre me admirei com aquele tipo de mulher que ela passa, o cheiro fica assim, você fica sentindo aquele cheiro e fica pensando, meu Deus, que mulher cheirosa. Você sabe que dizem que isso até é deselegante. Ah, sério? Mas eu não concordo. Ai, eu gosto de ser deselegante, não, então. Joyce, eu também, eu falo, eu adoro, sabe? Você passar por, você sentir um cheiro bom. Sim. O problema é quando o cheiro não é tão bom. Tem realmente perfumes, assim, que são extremamente fortes, verdade. Né? Então, na verdade, o que a gente tem que ter é um bom senso. Então, eu acho assim, se eu vou usar um perfume forte, eu não vou usar ele de manhã pra ir na academia, entende? E na academia eu vou passar um perfume mais suave, porque... Até porque na academia você tem que estar se sentindo bem, você tem que estar cheirosa, você não vai querer lá, sei lá, chamar a atenção de todo mundo, né? Uhum. Então, assim, tem ocasiões, né? Então, eu acho que o cheiro, ele pode deixar rastro, sim, mas na ocasião certa. Legal. A gente vai ouvir mais uma música, daí a gente fala um pouquinho mais disso, porque eu acho super interessante. O nome da música é Heloísa Mexe a Cadeira, também bastante antiga, do Vini. Vamos lá. Mexe a cadeira. Mulheres Transamérica. Mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, mexe a cadeira, Muito bem, quero mandar um beijo para as pessoas que estão participando através da nossa fanpage, através do WhatsApp. Um beijo em especial para Joyce, minha... Como que fala mesmo? Quando o nome é igual? Xará. Isso, a minha xará, ó, me fugiu. Mas, gente, continuem participando, viu? Com a hashtag Eu Quero, através da fanpage Transamérica Foz e através do WhatsApp, que... Todo mundo já sabe, 45 988 28 2828. Nós estávamos aqui falando de fragrâncias e daí também no intervalo, né, no que a gente estava ouvindo a musiquinha aí, a gente acabou conversando um pouco melhor sobre essa questão do bom senso, sobre poder escolher uma fragrância adequada ao ambiente. Eu até estava comentando aqui com a Thaís, gente, que... Tem ambientes que, por exemplo, não dá. Meu consultório, lá atendendo criança, 9 horas da manhã. Tem situações que não dá. Mas, enfim, quando uma pessoa ela quer lidar com essa questão da fixação, não só de um perfume para si, mas também do ambiente, como que você orienta os teus clientes a poder dosar o tipo de odor que você vai estar oferecendo, o quanto ele precisa ser... invasivo, mas de uma maneira boa, uhum. né? Ou quanto ele precisa ser delicado, dependendo da composição do ambiente. Porque, assim, às vezes o ambiente pede uma fragrância delicada e a pessoa quer um pá, né? Isso. E às vezes o ambiente precisa de uma fragrância de presença e a pessoa quer aquela coisinha mais afetuosa, carinhosa. Como que você orienta os teus clientes para que a fragrância ela não simplesmente venha de acordo com aquilo que é mais agradável a ele, mas aquilo que condiz com o que ele está pedindo comercialmente, sim, digamos. É, na verdade, como você disse, a gente orienta, mas mesmo assim existem pessoas que falam, não, mas eu quero, né? Então, ok, né? É o gosto da pessoa, é muito pessoal. Mas assim, numa sala, realmente, uma coisinha mais doce, não necessariamente doce, mas um cheiro mais aconchegante, um cheiro mais quente, como a gente estava conversando, um cheiro mais quente, realmente é um cheiro que ele tem, de repente, madeira, ou a baunilha mesmo, o musk, né? São cheiros mais fortes, assim, que não necessariamente quando eu digo forte, seja aquele cheiro, nossa, que forte, né? Que é musk? Musk, ele, na verdade, ele é originário do... O natural, né? Uhum. De um veado. É, ele era extraído quando ele era natural. Hoje não se usa mais o óleo essencial, a matéria-prima natural. A maioria é sintética, de origem animal, uhum. né? Na perfumaria, a gente usa, sim, alguns óleos essenciais naturais. De flores e laranja, limão. Mas dos animais, hoje, são todos sintéticos. E ele tem um cheiro que ele deixa um mais polvoroso, um cheiro mais talcado, sabe? E ele dá, o musk, ele dá muita a fixação que todo mundo conhece, sabe? Ah. Ele segura bastante as notas, ele dá uma base bem legal para as outras notas, assim. Então, é bastante usado para ambientes, para salas, assim. Quarto, eu oriento uma lavanda, que o pessoal gosta também, que é um cheiro aconchegante, que é um cheiro fresco. Para um banheiro, um lavabo, um capim-limão, um cheiro mais verde, mais cítrico, né? Que seja um cheiro mais revigorante, assim, um cheiro mais fresco. Na verdade, assim, é como você disse, a gente orienta, eu sempre oriento dessa forma, né? Mesmo as pessoas, às vezes, até falam, ah, eu quero um cheiro de baunilha para o banheiro. Olha, então... De repente, no banheiro, como é um ambiente pequeno, você vai colocar um cheiro de baunilha lá, você vai fechar a porta, a hora que você abrir, vai vir aquele cheiro doce, porque realmente o ambiente fica fechado. Sim, né? Então, assim, a hora que você abrir... O cheiro vai estar ali. É, o ambiente vai estar fechado ali, quente, a hora que você abrir, vem aquele cheiro forte de baunilha, de repente, a pessoa vai falar, nossa... Né? Então tem que ser um cheiro leve, que a pessoa entra e fala, nossa, que fresco. Uhum. Então, por exemplo, esse kit que a gente está disponibilizando por sorteio, é ideal que ele seja colocado onde? Na sala seria legal, que ele é de baunilha, né? Ele tem ele é assim, um cheiro um pouquinho mais quente. Então, na sala seria o ideal, né? Mas, assim, não que você não possa passar um spray no quarto, porque não é um baunilha adocicado demais, né? Uhum. Então, pode ser usado, sim, no quarto, um spray no banheiro, no lavabo, no home, na sala de TV, no closet, fica legal, um cheiro de baunilha bem aconchegante. Mas o difusor seria legal, realmente, na sala. Caso a pessoa passe a... essa essência nas roupas, ela vai ficar também? Fica também, aham. Ela, por isso que eu até te falei, o home spray eu gosto não só de passar pelo ar. Uhum. Eu gosto de passar na cortina, sempre tendo uma distância, porque como a matéria-prima, né, os óleos essenciais são óleos. Então, assim, é uma mistura de óleo essencial com álcool. Então, sempre tem que ter uma distância, né, da cortina, da almofada. Mas é legal você passar em alguma coisa, para o cheiro realmente fixar em algo. Porque só no pelo ar as moléculas, né, evaporam. Então, eu sempre aconselho a passar, pode passar até na roupa, só que daí na roupa seria mais um body splash, né, mais perfume, mas não tem problema, pode se passar sim. Muito bem, quero avisar as ouvintes, então, que a participação está encerrada, porque nós vamos fazer o sorteio aqui para poder dizer qual foi a ouvinte ganhadora. Enquanto a gente se organiza, você vai ouvir mais uma música, ela se chama Kátia Flávia. Gente, eu não sei se eu vou acertar o nome do cantor, não. É falsete. Vamos lá. Mulheres Transamérica. Calcinha, calcinha. Meu nome é Kátia Flávia, eu vou te mandar. terminou aí então a tal da música Kátia Flávia. Thaís, como que as pessoas podem te encontrar? Como que elas podem procurar você para poder ter uma fragrância? Como? Então, eu, por enquanto, não tenho loja física ainda, mas eu atendo... Eu tenho o meu Instagram, Thaís Rosa Fragrâncias. No Facebook também, Thaís Rosa Fragrâncias. Ou também pelo telefone, eu atendo pelo WhatsApp, 999890603. Aí também por e-mail, thais.tremé@hotmail.com. Aí a gente pode estar combinando de... para se conhecer e conversar um pouco mais sobre e mostrar toda a minha linha. Ai, que legal! Muito bem, a nossa ganhadora, eu vou mandar um áudio ali para ela daqui a pouco, mas o final do telefone é 9474. Então, você que tem o final 9474 vai receber uma mensagem nossa aí, e daí você pode vir até sábado que vem, dia 25, até às 9 da manhã para poder retirar o teu brinde. Muito bem. É, quero lembrar as ouvintes também que ainda estão abertas as participações para concorrer ao jantar do encerramento de uma das atividades do Daily, que então você e mais um acompanhante podem ir jantar. Gente, nós então hoje ficamos por aqui. Thaís, eu quero agradecer a tua presença. Uhum. O cheiro da fragrância que tá muito bom. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para as nossas ouvintes e daí hoje a gente fica por aqui. Ah, eu que agradeço, Joyce, obrigada. A gente fica um pouco nervosa, mas assim, foi super legal. Foi agradeço ótimo, o convite. Uhum. E eu acho que se sentir bem todo mundo gosta, então mulheres, perfumem-se, perfumem suas casas, né? Deixe um ambiente agradável para você e suas famílias. Muito bem. E é isso. Isso mesmo. Meninas, um super beijo no coração de vocês, foi muito gostoso começar o meu dia de trabalho com vocês. Agradeço também a Lu, ao Márcio, a toda a equipe do Mulheres Transamérica. Semana que vem tem mais e você segue agora na 104.5 com o Guilherme Wojtkowski no programa Front. Beijos, tchau, tchau! Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.